ali na outra ponta. Deixando ingresso na pista, alinhar e manter reporte cross. Assim que eu tenho a separação de segurança agora na nave da TAC, tá no pushback do 5. Assim que ele iniciar o táxi, a gente vai autorizar seu procedimento pro portão. Sente o 765. 85-2545, 5490, até a volta. Autorizado, 240 graus com 11 nós, pista 17. Ouro 93, chama 2425, alterno 2685. Táxi Moura 260, temos 59 a bordo, 3 horas e 21, alterna Salvador. Com o Moura 260, táxi autorizado em frente, Juliette Alfa. A minha escuta até o ponto de da 28, lá transfere para a torre 198-612, ajuste 615. 615, táxi Juliette Alfa, se escuta o ponto de da 28, lá 18-6, Moura 260. Saída, corrigindo, corredor Axé, mil pés, reporte fora da barra. 3663, tem estimado para táxi. Mais 10 minutos, senhor. Confia? Delta, confirme. Sente o Mike Delta confirmando, é papá, papá, Mike, é com Delta? Sente, você vai após, qual tempo vai retornar para Salvador? Só para responder o senado. Zero, papá, controle. Siga, senhor. Modifique seu transponder para 0116. 0116, papá. Papá, controle. Siga, trocar a frequência para a coordenação local em Vera Cruz, 12345. Informo que há tráfego entre Valença e Vera Cruz, com previsão de retorno a Salvador. O tráfego do Papapapá Mike Eco Delta, coordene 12345, esquina Vera Papá. Obrigado, Tomás, senhor. Ah, para fazer o seu reboque. Atenta tráfego agora no término do cruzamento da Bahia, prosseguindo para Vera Cruz, também a 500 pés. Coordena 12345, reporte passando o farol da Barra, Mike Eco Delta. Vai falando agora os 24, controle 19, 35, tem um ótimo voo. 3295. Autorizado Guarulhos, nível de voo 380, por uniforme WISC 50. Decola da pista 28, após decolagem, ficará restrito 2000 pés, mantendo a proa para então cruzar à esquerda e cumprir o perfil da subida Gole, transição Eval, após Eval Gonza. Controle 119.35, aciona 5033. Dia, muito obrigado. Tá ciente então. O 3895, então, autorizado a Guarulhos, 380, por 50, causa 28, mantém pro até 2000, após a esquerda, Golia, Val Gonza, 119.35, 5033, é o transponder. Tá correto, tá 395, chama para acionamento pushback. Tá lá. Salvador, muito boa tarde, muito bom dia, corrigindo o gol 1260, passa 3300 na Arumeli. Gente, gol 1260, estou recebendo 2000 no transponder, tá alocado 5020, confirma. Esquecemos aqui, me desculpa, hein? 5020 agora. Nativo, suba na saída Aron, acendendo para o 390, gol no 260. A torre havia solicitado alguma instrução de manter pro após a decolagem? É verdade. Ok, no momento não interferiu, mas a gente estava instruindo aqui a disse, para os tráfegos manterem por até 2000 só após curvar, devido aos tráfegos visuais que geralmente aproximam a 1.500 pés, mas no momento não teve nenhum tráfego, a mesma tinha informado que pagou a restrição para a sua aeronave. Mas sem problemas, suba o 390 na saída Arongo, no 260. Olha, nós estamos completamente instrumentados aqui na região, realmente aqui foi copiado aqui no clearance aqui, foi um engano aqui da tripulação, realmente foi emitido aqui, só que a menos de 1000 pés nós já entramos em condição de instrumento aqui. Sem problemas, a história só para que curvasse após 2000, mas não tinha tráfego no momento que interferisse. Pô, te agradeço aí, foi falha aqui da tripulação. Sem problema. Já 3372, a sua identificação, contato nível 3901. Está presente, vou e pro comandador voador. Gente, reporte Pituaçu, Mike Eco Delta. Para Pituaçu, Mike Eco Delta. Chame Recife em 12685, alterno 2545. 12685, 12545, chamaremos, boa tarde, muito obrigado. Salvador, bom dia, o azul Catar 60. Bom dia, o azul Catar 60. Primeiro confirmar a restrição da pista em Salvador, pode estar? Devido à operação na 28, a única restrição é nos últimos 90 metros da pista 28 que está impraticável. Aquela restrição de 1.200 no momento não está em vigor. Tá ok, então, gente, obrigado. Seguindo o follow-me, tá ok? Tranquilo. Obrigado, senhor. 240 e para 1960. Salvador, o gol 1777, ponto seguro 360. Será coordenado, aguarde. Provável subida pro 1777, por favor. Nós estamos pagando igual a levar o Gonza. Obrigado. Delta passando situação. Gente, mantém o litoral, chame a torre 186, marca com Delta. 26. Salvador, marca com Delta. 289 da senhora da indicação, contato 370. 2 Salvador, marca com Delta. Salvador, marca com Delta. Marca com Delta, prossiga. Eu sou pessoa sua, mantendo 510 para ingresso de apoio. Tem um Mike Eco Delta, vai prosseguir pro pouso? Afirmativo, senhor. Apresente, está autorizado uma base pela direita para final da 17 e a porta cruzando o eixo de decolagem da 28. 10, tomará. Ouro, gol no 777. Prossiga. Destino ponto seguro seria a Gonza ou o Tardinero? Pera, é o seguinte, nós temos com o caso 28, então pra coordenação juntamente com o Centro Recife, ele pede que a gente me coordene com vocês pra qualquer subida pro sul, tá sendo igual a levar o Gonza. Em Gonza, eles colocam na medida do possível, né, na proa direto dos fixos de vocês, tá? Pra encaixar da ponto seguro. Tá sendo assim pra... No caso de Guarulhos, está indo para Gonza, pós-Gonza, para o Dieudes. Do Rio, pós-Gonza, para o de Crate. Entendeu? Tá certo, obrigado. É 36 ou 32? 36. Ou no 777 ou o que já tiver autorizado. Eu não estou em nada ainda, não estou ligando agora, por exemplo. Ah, tá ok, obrigado. 24060, copiou? Onde está? 397 livre da instrução, subateu 400. Delta Azul, está voltando a sua escolha, sendo batido, passou 90 com 50. 1360, está inicialmente 397. Fica com a chegada a cara e desça para 2000 pés, 1014 nós hoje. Ok, para 2014, 4060 via Cari. Zé Goli, contenção Eval, após Eval Gonza. Controle 119 decimal 35 e aciona 5044. Estamos com os apartados, porém, acredito que sejam 1500 a base, ok? De 1500 a 2000, correto? Está visual então? Totalmente visual. Gente, que a nave da Gol se decolou, alguns dias atrás reportou que ingressou e falou que tava instrumento aí abaixo, mas tudo bem, tá visual, muito grato pela informação, todos autorizaram na 17, 230 graus com 10 nós. Beleza, obrigado. 87 está confirmando a sorologia Upper Whisky 50. Afirmo, o 87. Autorizado nível 110. Controle Salvador Web 6740, boa, bom dia. Bom dia 6740, sua identificação, chegada a cara e desça para 030-1014 na Juxa. 030-1014, informação Romeu na cara e 6740. Aqui tem o Salvador 28, chegada aí 20.